Aconteceu aquilo que era expectável que acontecesse, ou seja, tivemos novamente uma assembleia bastante concorrida, bastantes pessoas presentes, bastantes associados presentes, e aconteceu aquilo que era suposto ter acontecido. Entendeu-se por bem que se devia fazer uma apresentação das contas do clube, sendo certo que não era possível ainda fazer uma apresentação exaustiva e nem sequer deliberar a sua aprovação ou não, mas ainda assim era importante que os associados presentes tivessem ideia do estado atual financeiro, nomeadamente financeiro do clube. Era importante que os sócios percebessem que, depois de uma época de grandes esforços e de grande empenho, efetivamente o clube atravessa neste momento um momento extremamente saudável do ponto de vista financeiro. É um clube que não tem passivo, tem um passivo zero, como aqui se diz. O Mário Brito, enquanto presidente eleito, vai efetivamente trabalhar com uma tranquilidade que já não acontecia há alguns anos no clube, e isso obviamente faz diferença, e era importante que os associados soubessem. Depois, obviamente, o normal, o ponto 2 da ordem de trabalhos era a eleição dos órgãos sociais. Eu sempre entendi que não era um problema o facto de não terem sido apresentadas listas candidatas na última Assembleia. Era necessário, obviamente, marcar uma nova, era necessário, se calhar, afinar algumas coisas. Conforme disse, tinha a certeza absoluta que essa lista iria aparecer, que alguém iria, efetivamente, dar a continuidade ao trabalho meritório, muito meritório, que foi feito pela anterior direção, no seu conjunto, por todas as suas pessoas. E então, aquilo que aconteceu foi isso mesmo: apresentou-se, foi feita a votação, e aquilo que aconteceu foi isso, foi um reconhecimento de um trabalho bem feito, nomeadamente nos últimos tempos e na última época, um reconhecimento de um trabalho bem feito pela direção, pelos elementos que a compunham, pelos órgãos sociais e por todos aqueles que efetivamente auxiliaram de uma forma muito significativa ao clube, trazendo-lhe mais vida, trazendo-lhe novos associados, trazendo-lhe novos patrocinadores, trazendo-lhe novas fontes de receita, e portanto era importante, obviamente, que se desse continuidade a isso mesmo, conforme também o próprio Mário Brito referiu. E obviamente sempre acreditei que o Oliveira do Hospital não cairia num vazio. O Futebol Clube Oliveira do Hospital tem associados em número e em qualidade que permitem a sua continuidade, que permitem inclusivamente o seu crescimento e o melhoramento não apenas das infraestruturas, mas também da parte desportiva, quer a nível da formação, quer a nível do hockey patins, quer a nível da equipe sénior de futebol. E aquilo que vai acontecer agora foi mais um dia normal no clube, sendo certo que temos direção eleita para os próximos 2 anos. Vamos agora marcar a tomada de posse, aliás está marcada para dia 27 já, dia 27 de junho, a tomada de posse, para que estes órgãos sociais possam efetivamente, a partir daí, exercer o seu mandato com a normalidade que obviamente se espera, se antevê, e portanto foi um dia normal numa instituição como é o Futebol Clube do Hospital. E o Rui Monteiro, que vai continuar também a ser Presidente da Assembleia Geral por mais uma época, por mais um biênio, aliás, quais são as grandes expectativas para o que aqui vem? Efetivamente, continuarei à frente da Assembleia Geral, candidatei-me e foi também, obviamente, fiz parte dos órgãos sociais eleitos. É com muito orgulho que isso acontece, é um exemplo de confiança também por quem exerce um cargo desta natureza. Também estou no clube há tempo suficiente para não me deixar deslumbrar por essas situações. Já cá estou desde 2000 a 2001, e portanto também as coisas, aquilo que obviamente eu espero é que se dê continuidade à época que foi feita o ano passado, a todos os níveis, não apenas a nível desportivo, mas a nível financeiro, a nível social. Entendo também que é importante que haja uma melhoria em termos das infraestruturas, nomeadamente na criação de novas condições no estádio municipal, ao nível sobretudo de balneários, para não apenas a equipe sénior, mas sobretudo para as camadas jovens. O Futebol Clube Oliveira do Hospital tem neste momento uma dinâmica fortíssima a nível da formação. Temos cerca de 180 atletas, temos muitos miúdos, muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes a praticar desporto. Gostaríamos, obviamente, de lhe dar melhores condições. Sei que o município, enquanto proprietário do estádio, também está empenhado nisso mesmo, e portanto aquilo que vamos fazer é juntar esforços nas diversas instituições com responsabilidade, clube, município, adeptos, associados, e iremos obviamente fazer tudo para que o Oliveira do Hospital continue a crescer.